Vai passando o tempo, como o vento, pensamento produz a magia. Me conte como foi seu dia. Me conte como foi seu dia. Só na zoeira, escutando um som. Ou na correria atrás do pão. Falando da mina, do carro bagulho, esforço, trabalho, evolução para o mundo. Aquele moleque vai expandindo a mente, quebrando regras, se revelando no skate. Ideias brilhantes, mesmo com pouco dinheiro, ele não está nem aí, a expressão é um direito. Você já sabe o que é bom então, pé. Você sabe o que é bom então, como é que é. Você já sabe o que é bom então, pé. Você sabe o que é bom então, como é que é. Pensa que sou um maluco devido ao meu jeito. Muito mais loucos, são todos eles. Esse é o fato, necessária cultura. Deixa que fale, agora vejo na rua. Capoeira, rasteira dos urubus. Olho no prédio, relógio, a hora. E parceiro, eu não vou sair fora muito cedo pra ir embora agora. Tirando barato, como eu já disse, mas sem confusão, meu irmão, sangue bom. Um cara de mentalidade mediana. Poucos com muito, muitos com pouca grana. Mas e aí? Quero viver no sossego, ele não está nem aí. A expressão é o direito. Você já sabe o que é bom então, pé. Você sabe o que é bom então, como é que é. Você já sabe o que é bom então, pé. Você sabe o que é bom então, como é que é. Boa noite, meia-noite, onde nem tudo é silencioso. Luzes destacam os pontos turísticos. Bares lotados, guerreiros, soldados. Vivo notícias ao vivo. Caminhando e cantando palavras que surgem do nada. Caminhando na cidade agitada. Logo, logo o sol nasce, traz a sombra dos prédios e praças. A luz da lua se apaga. Você já sabe o que é bom então.